Bom, agora essa é pra balançar, viu? Aliás, essa canção nasceu aqui no Rio de Janeiro. Dois compositores aqui no Rio de Janeiro, Álvaro Totti, Cláudio da Mata. Quero ver a galera com a mãozinha pra cima assim, cadê? Agora na palma. A galera lá atrás, quero ver! Quanta gente a gente vive deixando pra trás, mas tem coisas nesta vida que não voltam mais. Quanta gente a gente vive deixando pra trás, mas tem coisas nesta vida que não voltam mais. Yeah.